Olá, já tinham saudades nossas? Acredito que não. É o regresso da Orelha Extra, depois de 3 semanas de férias. Cá estamos de novo, através da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense, também a Rádio Online Kitsnet, 107.9, 102.7 e 93, e na kitsnetwix.com/kitsnet/rádio. Começamos com o último trabalho para os Broken Social Scene, chama-se Forgiveness Rock Records. Não é a primeira vez que soube aqui, nem o disco, nem o tema que destacámos hoje, a abrir esta primeira hora de Orelha Extra, Texaco Bitches. Para continuar, Flynn, Johnny Flynn, Been Listening. Made of lead. I'll just see through on you. Segundo álbum na carreira do britânico Johnny Flynn, ele que fez parte dos Sussex Suite e algum dos membros dessa banda participou também no seu primeiro álbum, lançado em 2008 e rodado por aqui na orelha extra de título Alarum. Este novo saiu já este ano, chama-se Been Listening, e o tema desta vez destacado foi Barnacled Warship. O homem a continuar assim tem uma promissora carreira à frente. Continuamos ainda pelas Ilhas Britânicas, mas este já não precisa de provar nada a ninguém. É um dos grandes músicos que de lá nos chegou, desta vez acompanhado pelos Venus Three, e desta vez falamos de há já alguns anos a esta parte. Falamos, claro, também de Robin Hitchcock. O último trabalho, Propeller Time, The Afterlight. It's a downbeat. The beat comes down and rides the monarch out of town. The monarch is a butterfly who's built the same as you and I. He wears blue jeans with a wine belly. He's secreting royal jelly, which his consort loves to cook, and then they appear in the cooking book. I'm gonna see you in the afterlife. I'm gonna see you in the afterlife. Everyone is made of meat, they're full of life, and life is sweet. Sweet as honey to the bear, he'll tear you into bits of hair, and if they cut him open after he has eaten all your laughter. I'm gonna see you in the afterlife. I'm gonna see you in the afterlife. I'm gonna see you in the afterlife. Fellow aliens. orelha extra. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Sky liners flying over cities, flying over mountains. Sky disco de originais de Laurie Anderson e cheio de muitos e bons convidados, para além da sua cara metade, Mr. Reed, também John Zorn, Ivan Kang, Scully Sverison, Anthony Haggerty, Kieran Ebden e, só para falar dos mais conhecidos, há por aqui mais, muitos mais. Chama-se Homeland e a estrear na Orelha Extra, primeira hora, Thinking of You. A apresentação destas duas horas de Fernando Cabrita no ar através da RUC Rua e Castrense e também Rádio Online Kitsnet. Vamos voltar ao mais recente trabalho dos Aloha, chama-se Home Hackers, e já ouvimos melhor desta rapaziada. este Moonless March, mas em termos de álbuns já fizeram melhor os Aloha. Este é o último através da Bolly Vinyl Records, chama-se Homemakers. E finalmente volta os norte-americanos Jail, com dois L's. Demos destaque e bastante ao álbum anterior a este, que tinha sido editado no ano passado pela Burger Records, de título There's No Sky, Oh My My. Desta vez os Jail na Sub Pop, na bem mais conhecida Sub Pop Records. O novo chama-se That's How We Burn, Jail. Oh,

Foi o histórico primeiro álbum para os norte-americanos U.S. Maple, saído na também ela histórica e inesquecível Skin Graft Records. A produção foi de Jim O'Rourke, ou como eles por aqui no disco escrevem, Jaime O'Rourke. Já tínhamos, antes de ter ido de férias, apresentado dois temas, ou recuperado dois temas deste mesmo álbum, que se intitula Long Air in Three Stages, para hoje mais outros dois, já escutado The State is Bad e a seguir When a Man Says How, influências de Captain Beefheart e Peru Boo, mas um som muito próprio que os US Maple desaparecidos nos deram. Da emissão 83 e também desta 84 da Orelha Extra, canal auditivo suplementar para os nossos muito queridos US Maple. Seu álbum estreia Long Air in Three Stages e os temas foram The State is Bad e When a Man Says Ow. E para continuar, nestes minutos finais da primeira das duas partes de Orelha Extra via RUC, Rua Castrense e Kitsnet, RUC.pt, Rua.pt, RadioCastrense.net e Wix.com/Kitsnet/Rádio. São holandeses, formaram-se em 1988 e já participaram com esse mítico ensemble também dos Países Baixos, os X. Este é o seu primeiro trabalho e da discografia do grupo que conhecemos, o que mais gostamos. Chama-se Iverzucht e falamos dos The Gift. We'll be right back. We willen ook wat weten. Geef ons een kans om te zijn. Geef ons werk, discipline om te verdienen, te kunnen kopen wat we willen zijn. We slaan je hersens in. Ga naar de ellende, aan de doop. Alles voor een waardigheid. We prostitueren, frauderen, produceren en zelfs regeren. De wereld gaat in onder. Fluiten met wat we willen zijn. Steeds meer stront in onze oren. Vernietiging, vervuiling, vervetting. Niets stopt ons, want we moeten scoren. Nooit hebben gekregen. En alles wat we hebben gekregen, maar nooit hebben gewild. Verdoofd de waardigheid, waardigheid, waardigheid, waardigheid, waardigheid, waardigheid, waardigheid, waardigheid. We willen waardigheid, we willen ook wat wezen. Geef ons een kans dat te zijn. Geef ons werk, discipline om te verdienen, te kunnen kopen wat we willen zijn. We gaan het alleen aan de dood. We gaan het alleen aan de dood. We gaan het alleen aan de dood. Iva Rezoekt, primeiro álbum em 1988 para os holandeses The Gift. E atenção à fonética, não é The Gift em inglês, mas duas palavras em holandês, D-E e K-I-F-T, soaram Codet, Alphabet e Vlit. Oh my gosh! Orelha extra, vemos com os ouvidos. We'll be right back. Encerramento da primeira parte de A Orelha Extra com Marco Benevento. Between the Needles and Night Falls, assim se chama o álbum. O tema foi Two of You. E até mesmo ao fim, porque vai ficar de Before Today, Ariel Pink's Haunted Graffiti. No. Thank you.

E é verdade, ainda não tinha soado por aqui na orelha extra o último trabalho para os The National, High Violet. O disco chegou precisamente na semana em que entrámos de férias, o vinil, claro. E estreia por aqui hoje, início da segunda e última parte de Orelha Extra, emissão 84 com Fernando Cabrita, com os temas Afraid of Everyone e Blood Buzz Ohio. Orelha Extra através de rádio online Kitsnet, wix.com/kitsnet/rádio, na Rádio Universidade de Coimbra, 107.9 e RUC.pt, Rádio Universitária do Algarve, 102.7 e RUA.pt e, finalmente, Rádio Castrense, 93, esta no Baixo Alentejo, radiocastrense.net. Na Kitsnet de sexta para sábado, à meia-noite, depois na RUC meio-dia, Rua 19 e Castrense 21. Vamos continuar com o nosso canadiano favorito que vive em Itália, pelo menos o único que conhecemos, Jonathan Clancy, assina Is Clancyness. I see frontiers wild and strange, my dear. I see frontiers wild and strange, my dear. No. Excelente cassete esta para Is Clancyness, com nove temas, chama-se Always Missed. Desta vez ficou Just Like Monday, Early Version. E, finalmente, um excelente trabalho, depois da aventura periclitante que foi o projeto Black Affair. Falamos de Steve Mason, Boys Outside, mais uma vez, The Letter. In my mind, I know I'm getting better, but the time's here for me to write this letter. Crushed all the bones in the back of your brain. Myself, I'm barely standing, it's the end of the game. Another day,

para quem, como nós, gosta muito de flamenco e ao igual, este é um casamento feito não no céu, mas no paraíso. Ao igual com o grupo de flamenco de Córdoba, Espanha, a Band of Gypsies, o álbum chama-se Alegrias, e soaram Four Doors Maverick e Uneven Light of Day. Para continuar nesta derradeira hora de Orelha Extra, o álbum What We Lose in the Fire, We Gain in the Flood, pertencente aos The Minor Birds. Oh, acted in your own defense doesn't do you any good. And pinning all the blame on someone never made much sense, 'cause we're all convicts from a point of view. So lay your plans by the sea, and when the thieves come in, just let them take what they need, and wash it out, wash it out, wash it out, wash it out, wash it out, wash it out, wash it out, wash it out, wash it out, wash it out, just wash it right out. Também de uma dupla de temas para The Minor Birds, do álbum que referimos, What We Lose in the Fire, We Gain in the Flood, Numbers Don't Lie e Wash It Out. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it don't lie? Don't see how it don't lie. Orelha Extra. Spreading the gospel around here. Inconfundível voz de João Peste nos Pop da Arte, neste La Nostra Feroce Voluntad Amore, o último trabalho, finalmente, o regresso dos Pop da Arte com Contramundum. Orelha Extra com Fernando Cabrita, canal auditivo suplementar, Kitsnet, Rucurua e Castrense, e de volta o Sírio Omar Suleiman, ele que atuou no nosso país em mais dois concertos, já tinha por cá estado desta vez, salvo erro, foi no Lux e na Casa da Música. O disco terceiro na Sublime Frequencies é mais uma compilação, temas retirados das mais de 500 cassetes do músico que editou no seu país. Chama-se Jazeera Nights e o tema que irá sair vai ser qualquer coisa como Kelit Banat Inkat Ban, All the Girls Are Engaged, Omar Suleiman. Allah Allah Allah Música que alegrará casamentos lá pelo Médio Oriente, especificamente a Síria. Omar Suleiman, do último álbum na Sublime Frequency, Jazeera Nights. Ouvimos Kelit Banat Inkat Ban e de seguida continuamos com música para bater o pezinho e abanar o corpo. Ty Segall, um pouco mais barulhenta, mas igualmente estimulante. mais recente trabalho de Ty Segall na Goner, chama-se Melted Girlfriend. Em Sydney, Austrália, e chamam-se Cloud Control. Este é o seu primeiro álbum de nome Bliss Release. Ouvimos Meditation Song No. 2, Why ou Why. Final da segunda e última hora de Orelha Extra. Não se esqueçam que o podcast há de surgir em www.orelhaextra.com e o nosso contacto eletrónico faz-se através do e-mail orelhaextra@sapo.pt. Digam qualquer coisa para o fim. Joanna Newsom, do triplo álbum Have One On Me, roda Good Intentions Paving Company e, se sobrar tempo, ainda os Pizzas de Get Out of My, ou melhor, Get Out of My House. Fiquem bem, até para a semana. The rest of the game. It's a shame when I only want for you to pull over.